Paz, Senhor! Eu creio que na Terra existem muitos cristãos, mas são poucos os cristãos verdadeiros. Jesus ele veio mudar todos os princípios ensinados por aqueles que se achavam sábios, e até hoje são esses sábios do mundo. E a Bíblia diz que a sabedoria do mundo é um trapo sujo. Tentam mudar com princípios errados toda a orientação verdadeira para a sociedade, para a família, para os negócios. Veja bem como Jesus ensinava com princípios totalmente diferentes desses que hoje são ensinados. Ele dizia: os últimos serão os primeiros. É dando que se recebe. O maior é o que serve, não o que é servido. Devo orar por aquele que é meu inimigo. Devo bendizer aquele que me maldiz. É preciso crer para ver e não ver para crer. Qual é o princípio que te faz viver uma vida de cristão? Da sabedoria do homem ou dos ensinamentos de Jesus? Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.